tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Thank you. voyage, voyage. Ouvir Ouro e Platina. And never stop, no stops. listen. For a while I lost my chance to walk all against the wind and never stop. Da música que ouviu, pois a que vem a seguir é ainda melhor. Por que você é tão ruim? Não me diz não, nem me diz sim. Sofre demais meu coração, pois nunca sabe quando é sim ou não. Que foi que eu fiz que não se faz? Não tenho paz, não sou feliz. Assim é muita ingratidão, um pouco mais de consideração. Já que você foi quem me fez contente, já que você me cativou assim, você podia muito francamente entrar a sério nessa história de gostar de mim. Independente de qualquer motivo que você tenha pra não estar assim, já que você foi quem me fez cativo, obrigação agora é sua de cuidar de mim. Demais meu coração, pois nunca sabe quando é sim ou não. Que foi que eu fiz que não se faz? Não tenho paz, não sou feliz. Assim é muita ingratidão, um pouco mais de consideração. Já que você foi quem me fez contente, já que você me cativou assim, você podia muito francamente entrar a sério nessa história de gostar de mim. Independente de qualquer motivo que você tenha pra não estar assim, já que você foi quem me fez cativo, obrigação agora é sua de cuidar de mim. Namorada, quase nunca eu compreendi. Longas noites acordadas, tantas que já me esqueci. E agora é bom, que bom ficar ok com você. Toda vida, todo mundo azul. Bom, que bom ficar ok com você. Toda vida, todo mundo azul. Nada de guardar segredo, de ficar com medo de perder você. Nunca mais sem tua vida. Sem você não tem porquê. Chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba, chuba. E agora é bom, que bom ficar ok com você. Toda vida, todo mundo azul. Bom, que bom ficar ok com você. Toda... sucessos de ouro e platina? É aqui na Antena Web. É aqui na Antena Web. And he has that with me. When I've nothing to bring, I sing for the man in the wings. We won't speak, he won't ask me to follow him home. And his name, if I ever did know it, is gone. Back to back, I can hear his pulse rising with mine, both in time. I'll be waiting for him before I begin each line, and he won't mind that I've nothing to bring when I sing the man in the wing. And they tell me he walks alone. It is said that he is dumb. Without knowing the shape of him, I am certain they are wrong. We meet in a different place, me, the man, and the song. I don't long for some fleeting exchange in the dark that will part, but the purest refrain will haunt us again, and he has that with me. When we've nothing to bring, I sing for the man in the wings. Thank you.